4207 no solo 1300, liga direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, obrigado. Passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, Borghese. Confirma para o 6140. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, Borghese. 07, taxi Alfa, Juliette, ponto 101. Alfa, Juliette, ponto 101, 407. Romeu Lima, informe 20 milhas fora, caso não receba o controle, modifique frequência para 12345 para correção que demais tráfego. Poderia informar o chamado de pouso? Guardião 01, bom dia, prossiga. Guardião 01, vento 1, 10 graus, 139, sem livre decolagem, comprou a sua, repete para o solo, Guardião 01. Justo no 0, no 4, Guardião 01. No solo 02, reporte pista livre. Guardião 01, evite o sobrevoo do Charlie 150 na realizando backtrack na pista no 7. Fora do solo. Guardião 01, apenas confirmando, é patrulhamento? Nós estamos com a execução de uma escolta de valores. Ciente, escolta de valores, ciente pela linha do litoral, aguardando transferência. Vanguarda a transferência, Guardião 01. 60, complete a aproximação, chame 2-3-8-9-5, composto. Confirme a frequência? 11895. 1895, obrigado, até já. AD101, transfere o controle 1098. 1098, grato, eu retorno. Torre Salvador, bom dia, 1260, estabilizado no INS, baixado, travado, visual para dentro. 1260, bom dia, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129, voo 1260. Livre pouso, voo 1260. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, prossegue 500 pés, litoral, informe visual para o local de pouso. 500 pés, litoral, e a escuta permanente dos controles, 01. Galeão 260, autorizado. Via peso Luno 0, decola pista no 0, curva direita, saída Tael, Leda da Bridge. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5106. Luno 260, no solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, livre. Reporta para o tanque, pioneiro 2. Repetirá. Solo, bom, chegou no 260, livrou. 260, taxi a Juliette, portão 08. Juliette 08, ponto 260. Oscar Bravo é, confirma o passo que se encontra. O Oscar Bravo é, confirma a radial ideal de saída e distância localidade. Bravo Eco, confirma, prefere ir para seguir corredor forte ou chão? Não copiei, confirma corredor forte solicitado? Solicitado? 085 para 09, meu uniforme, tango. Na gola pistola no 7, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé, estou fora da barra, controle 1 no 9, decima 8, aciona 5065, Oscar Bravo Eco. Bush, Vasco Bravo Eco. Corrigindo, Vasco Bravo Eco, teu Beltramir. Taxi 2895, Vasco Bravo Eco. Bom dia, acho que é Bravo Eco. Great Trap Auto Taxi. C38, desça para 2000 pés, ajuda altímetro no 04, informe no localizador. 2014, informe do nosso C38. Pioneiro no 2, taxia, hotel, ponte perto do hotel, 2895, que negar no 0 no 3, para cruzamento no hotel 2895. Está ali o taxa até o hotel para o cruzamento 2895. Alfa Bravo Eco está acionado, pronto para ataque, 3 a bordo. Papá, o Oscar Bravo Eco. Confirme? Até a papai está autorizado, que negar 1013. Negativo. Deu pioneiro no 2, está na hotel para cruzamento. Confirme, por gentileza. Pioneiro no 2, saindo do parque militar na hotel para o cruzamento da 10-28. Está autorizado, cruzamento da 10-28, pioneiro no 2. Autorizado, capa-vista. Complete a aproximação, chame 2-3-8-9-5, bom voo. 2-8-9-5, 3-8-9-5. Para prosseguir contato, na Delta, chame o Sol, venha no 2-1-2-9-9. Pioneiro no 2. Afirmativo. Para prosseguir contato, chame agora o Sol, em 1-2-1-2-9. 2-9, obrigado. Tá livre via Juliette e Índia, Monte Esperança 1-0-2-8-9-5 e Negão 1-0-4. Uma 7-3-8, continua aproximação, reporte baixa travado, que Negão marca 1014. 1014, está baixa cargo, 7-3-8. Livre pouso, pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-5-9, gol 1-7-3-8. 3-0 pouso, 1-0, gol 7-3-8. Fátima via Juliette, livre o Fátima via Índia. E no ponto de espera, torre 895, Janeiro 1-2, devido ao 330 da Alfa. Ah, tá aqui, Juliette, Índia, depois ponto de espera 118-900, obrigado. Fala, Salvador. Bom dia, eu sou a 3191, cliente da informação Lima, autorização de tráfego Galeão. 3191, Galeão, tá autorizado. Nível 380, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita. Saída da El Leta Bridge. Controle 1-9-8, aciona 5120. Gente, autorizado 380, Galeão, confirmando vaga de plano de voo. Pelo Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita da El Leta Bridge. A saída 198 no controle, 5120 no transporte. Delta 3191, tá no 06. Fechamento correto, reporta o SPEC 3191. Ah, reportará quanto pronto o SPEC acionamento, tá? 3191. Solo Salvador, o azul 4207, a gente está com uma autorização 340, lançamento de bomba. Confirmando, a aeronave foi o azul 4207. Azul 4207, meu portão 1. 4207, Rio de Janeiro 340, autorizado, VT Zulu no 0, decola a pista no 0, curva direita. Saída da El Leda Bridge, controle 1-9-8, aciona 5-1-2. Saída da El Leda Bridge, primeira curva direita, decola dando 0, acertou 1-0, 1-9-8, o transponder 5-1-2, o 4-2-7. Protegimento correto, para o push 4-0-7. portal 4207. Pioneiro 1-2, ali mantém piscina 0. Ali mantém 1-0, piscina 2. Livre da colagem da 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, eu acho que é bravo eco. 1-7-3-8, no solo 2-1, libere direito, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Direito, solo 2-1-9, vou 1-7-3-2. Salvo Salvador, bom dia, vou 1-7-3-2, pronto, aqui. 7-3-8, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, bom, 7-3-8. Cabra Colagem, primeiro no 10. Paneiro no 2, livre de colagem, ventou no 0 graus, no 3 graus. Livre de colagem, paneiro 2. Bravo Eco decolado aos 2-3, controle agora em 1-1-8, decimal, correção, 1-1-9, decimal 8. 1-1-9, decimal 8, bom dia. Salvador, bom dia, Salvador, bom dia, Bravo Eco. Bravo Eco, prossiga 1000 pés, correção, suba 1000 pés, corredor axé. 1000 pés, corredor axé, Bravo Eco. Guardião 01, prossiga. Siga. 1-1-9, décimo 8, vovô. 7-9-8, vovô. Pioneiro 1-2, deu colado da EL. Pioneiro 1-2, contato radar, sopro nível 260, perfil da EL. 260, subindo perfil da EL, pioneiro 1-2. Guardião 0-1, prossiga. Já autorizado, ponto da 4. Autorizado então, Salvador Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58, decolagem pista no zero, mantenha a reta, decolagem até cruzar 2000 pés, ou afastar-se 3 milhas após curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle em 1-1-9, decimal 8, torre 1-1-8, decimal 95, acione o transfone 5-1-0-5. Portão 8, chame pronto, Gordo 260. 260. Jack Mike, voo local com corredores Axacaxa Pego, Veracruz e Interlagos. Decola pista 197, curva direita via corredores, controle 120.8, correção, controle 119.8, 2895. Acione o padrão no transponder que o último acionou. Controle, prossiga. Novembro, Yankee Mike, só um instantinho de passo do corte, pode cortejar enquanto isso. Oscar Bravo Eco, temos um helicóptero próximo à sua direita, mantendo 500 pés, aproximando da linha do litoral, visual com o mesmo? Relaxa. O tipo está na posição de 2 horas. Bruno 26, pode manter o como código padrão, TGL em Valença, confere? Tio Pátio 402 POB, acionamento, táxi decolagem 2895 da presente Bulgária. Oscar Bravo Eco, qual a proa ideal para o Itinga? É 310. Autorizado, proa de Itinga subindo ao nível 085, Oscar Bravo Eco. Autorizado, proa 310 para o Itinga, grátis. Quinta sessão para o 085, confirma? Positivo. Grátis. Estacionamento seria o pátio da Mata, confirme. Decola no 7 mesmo? 7, decola, curva esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, o nível é o 370. Controle 19.8, torre 18.95, acione o código transponder 5196. Correto, qual é o problema? 5, informação em curso a Lima, altímetro no 0, no 3, 1013 agora, para acionamento, táxi e decolagem, chame torre 1895 da presente, vou viajar para Palma até o Delta. Romeu, Papá, Hotel Delta, livre treinamento e porta táxi. Alô? 3895, correto. É, Guarulhos 340, já temos aprovação, altímetro 1013. 1 minuto para 4. Autorizado então Guarulhos, nível de voo 340, via posição bridge, apesar do 16.